assistindo TV, me deu vontade de entrar para o BBB. Quem sabe no BBB 10, no ano de 2010, eu posso participar. Eu já fiz um pré-cadastro e agora estou aguardando para ser um astro. Na casa de vidro eu não quero entrar. No quarto branco eu não sei se posso ficar. No paredão um dia eu vou estar, mas também um líder eu posso me tornar. Eu quero ser um BBB. Eu quero ser um BBB para aparecer 24 horas por dia na TV. Eu quero ser um BBB. Eu quero ser um BBB. Se liga no BBB, porque um dia possa ser eu e você. Enquanto eu ficar mais velho, eu posso encher o peito e dizer: eu sou um ex-BBB. Vamos lá! Eu quero ser um BBB. Ser um BBB. BBB 10, BBB 11, tanto faz, o que importa é que eu passo na TV. Eu quero ser um BBB. Eu quero ser um BBB. Eu sou um BBB. Eu quero ser um BBB para passar 24 horas por dia na TV. Eu espero que esse apelo possa adiantar a minha chance de ir na casa um dia eu possa participar. Por isso eu estou aqui pra passar esse recado para a TV, porque eu quero ser um BBB.